musical católico Cantores de Deus. Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente. Ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora. 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos amigos, ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Nós queremos mandar um abraço a todos os ouvintes de Itatiba do Sul, no Rio Grande do Sul, que nos acompanham pela Rádio Cultura FM de Itatiba. Aos ouvintes de Itabaiana, Sergipe, que acompanham pela Rádio Capital do Agreste. E para os ouvintes de Alta Floresta, Mato Grosso, que nos acompanham pela Rádio Progresso AM 640. Você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Filhos e filhas, diga comigo, bendirei ao Senhor. Meu coração exulta, Senhor, nessa hora da misericórdia, pelas graças derramadas, pelas bênçãos dispensadas. Bendirei o teu nome. Bendirei o teu nome por todos aqueles que ajudam a obra evangelizar, é preciso. Bendirei o teu nome, Senhor, por todos os que estão com o radinho ligado neste sábado. Me trouxeste ao teu colo, curaste minhas feridas, e como se não bastasse, preparaste uma festa. Sou teu filho outra vez. Bendirei ao Senhor. Agora escute o que foi deixado na plataforma, escute. Eu sou de Curitiba e o meu nome é Terezinha e eu alcancei uma graça rezando o Terço da Misericórdia com o Padre Reginaldo. Oh, meu Deus! Eu alcancei uma graça. Que coisa maravilhosa! Estou muito feliz e agradeço muito ao Padre Reginaldo e a Deus que fez eu me dar meu coração e amar o meu marido sem ódio, porque opa, ele já me fez uma ingratidão muito pesada. Olha, eu fiquei muitos anos sofrendo, agora meu coração está liberto, por isso eu estou testemunhando essa graça. Obrigado, meu Deus, obrigado, Padre Reginaldo. Amém. Olha que coisa linda, o perdão. Tem algo no seu coração que você gostaria de pedir? Eu quero perdoar, Senhor. Você fala, Padre, mas perdão não. Senhor, dai-me a graça de perdoar. Dai-me a força de perdoar. Como essa filha de Deus conseguiu, e sabe onde? No Terço da Misericórdia. Ah, com certeza. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo para a vida, é alimento. O texto de hoje, Marcos 10, 13 e 16. Que vai o teu diário espiritual? Tá escrevendo os apelos, fazendo ali o ramalhete espiritual todo dia, gente. O ramalhete não é feito num dia, não. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas